pensamos que tudo de errado acontece com os outros, erramos. Vivemos o lado imperfeito daquilo que somos, falhamos. A vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. É um ciclo. Queremos os sonhos dos outros em nosso universo, mudamos. Naquilo que temos de mais bonito, imperfeito, humanos. Eterno enquanto dure tem um final, mas meu amor por você é atemporal, não tem preço. Sagrado na vida é viver livremente, intensamente, sem medos. Que é mais sagrado na vida é viver plenamente, honestamente, viver. Eterno enquanto dure tem um final, mas meu amor por você é atemporal, não tem preço. Que é mais sagrado na vida é viver livremente, intensamente, sem medo. Mais sagrado na vida é viver plenamente, honestamente, viver. O que é mais sagrado na vida é viver livremente, intensamente, sem medo. O que é mais sagrado na vida é viver plenamente, honestamente, viver. Plenamente, intensamente, viver. Plenamente, honestamente, viver.